Estabilizado. Fazendo no meio, complete aproximação e aliás chama a torre, Salvador em 18.95. 426, boa noite, avistado, cheque o trem, pista no zero, pouso autorizado, 150 graus, 62 nós, ajuste no zero, no meio, livre pouso. No zero, no meio, livre pouso para o 150 graus, 629. Pode ser 3.0, isso é para 2 mil pés, último trem Salvador 1.0.1, chama estabilizado no local de ébola. 2 21216, com a OS 37, libere primeira direita, taxi via Alfa, reporte 8 da Juliette. Direita Alfa, reportar 7 da Juliette, fazendo o mesmo. Ó, 979. Aproximação LS, chama a torre Salvador em 18.95. 979, boa noite, bom trabalho, 979. Comando, boa noite. São 978, passo externo, baixa travado. TAN 9718, avistado, autorizado por pista 10, vento 160 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 10 no meia. 0 no meia, autorizado por TAN 9718. Juliette, portão 10. Juliette, 10, 4, 2, 1, 6. Estabilizou, T3, 5, 10, 0. 2, 0, completo, 18, 95. Tá 9718, solo 41, libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 9718. Salvador, boa noite, T3520, final, funcionador. T3520, tráfego avistado, ajuste de altímetro 10, 16. O vento 160 graus, 07 nós, autorizado com pouso, pistão na zero. Pouso na zero, T3520. Afirmo, 978, sua posição é 08. 08, obrigado. Aqui é Juliette. Afirmo, Juliette, posição 08. Autorizado. 3520, solo 44, libere a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Agora a direita, prossegue via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o 3520. O 3520, confirma por gentileza se a mesma tripulação que prosseguirá para Aracaju? Afirmativo, é a mesma tripulação. Vocês já obtiveram algum contato da companhia informando sobre a decolagem para Aracaju? É, sobre que assunto já tivemos a confirmação de do voo para Aracaju. É o seguinte, da 3520, recebemos a informação do CGNA. O mesmo disse que a companhia já está ciente que entraria em contato com os pilotos para informar que não há local disponível no pátio para o pouso da sua aeronave. A mesma decolaria para Aracaju às 5h20, Zulu. Porém, não há local no pátio. Os mesmos coordenaram para que sua decolagem aconteça a partir de 3h15 local. Isso seria 6h15 do lucro. Tá bom, então. Vou entrar em contato com a companhia. Muito obrigado pela informação. Por nada? É 3520, a torre novamente? Torre, prossiga, 3520. É 3520, estamos informando que se não embarcarão todos os passageiros na aeronave, aí terão que aguardar mais uma hora para a decolagem, por isso que estamos nessa coordenação. Tá certo, muito obrigado pela informação. Afirma, ingresso Juliette, prossegue para o 03, para 3520. Pela Juliette para o 03, muito obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1173. Prossiga. Autorização Guarulhos. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída da El, Leda, transição morte, vampiro 1-0, Taubaté. 5-1-3-4, transponder, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Fiquei 360, Guarulhos, Dael, Leda, Mótica, Pesulo 10, Taubaté, 5134, transponder, 208, controle. Correto, reporte pronto, pushback, gol 1173. dia, Tom, Mike Alfa Bravo, posição 2, solicitando autorização de reboque para a remota 14. Tom, Mike Alfa Bravo, posição 2, solicitando autorização de reboque para a remota 14. Obrigado, reporte o término. Tom, Mike Alfa Bravo. Ok, senhora. Salvador com 1153, pushback, acionamento. 1173, aguarde uns dois minutinhos para início do pushback. Tem uma aeronave da TAM no reboque. Desde alguns instantes passará a sua retaguarda. Positivo. Então depois que ela passar, a gente pode coordenar o push? Estou pessoal com ela. Afirmo, após a mesma está autorizado, reporte pronto, sabe? Pronto, lá. Mike, Alfa Bravo, é o solo. Mike, Alfa Bravo, solo. Mike, Alfa Bravo, solo Salvador. Táxi Gol 1173, está com 1803 e 50 galhão. Livre Você taxi via Índia, ponto de espera, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1096, gol 1173. Índia 1895, 1173. Solo Salvador, Elton, Mike, Alfa Delta, na posição 1 Lima do Pátio 3. Prossiga, Mike, Alfa Delta. Alfa Delta pedindo autorização para reboque da 1 Lima do Pátio 3 para a posição 2 do Pátio Principal. Autorizado reboque, reporte para ingresso no Pátio Principal. Mike, Alfa Delta. Alfa Delta, ciente. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Bom dia, gol 1173. Próxima, ponte espera pronto. Gol 1173, autorizado a alinhar e decolar de 0, vento 1 no 60 graus 059. Alinhar e decolada 10, gol 1173.